Amor, não tenha pressa, não me cobre uma promessa que ainda não possa cumprir. Se essa vida vai depressa, passos largos sem conversa, sempre há medo de partir. Teu silêncio faz lembrar quanto tempo faz, eu nem lembro, amor. E o sol desponta e você nem se dá conta que o destino move o céu. E o sol desponta e você nem se dá conta que o destino move o céu. Teu silêncio faz lembrar quanto tempo faz. De improviso fiz o certo, o impossível e seu inverso, pro imperfeito conseguir. E de uma prosa fiz um versinho sem jeito, tão incerto, sem fim. Teu silêncio faz lembrar quanto tempo faz, eu nem me lembro. O sol desponta e você nem se dá conta que o destino move o céu. E o sol desponta e você nem se dá conta que o destino move o céu. Teu silêncio faz lembrar quanto tempo faz, eu nem me lembro, amor. E o sol desponta e você nem se dá conta que o destino move o céu. E o sol desponta e você nem se dá conta que o destino move o céu. Teu silêncio faz lembrar quanto tempo faz, eu nem lembro.